Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Ah, eu vou embora. Adeus, amor. Eu vou partir. Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Você é mulher e é bonita, eu não posso esquecer. Você é...